A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa meditação no livro de Gênesis e hoje vamos falar sobre o capítulo 23 de Gênesis. O capítulo 23 é tão importante como qualquer outro texto da Bíblia, embora seja um capítulo de menor extensão. Isso nos permite fazer duas coisas. Primeiro, comunicar aos irmãos que aquilo que o Senhor tem feito desde abril e começou a fazer após a minha alta, esse grupo que nasceu como fruto de oração no momento de vida ou morte há um ano atrás, depois se transformou num grupo de ministração pelo WhatsApp, depois pelo blog, e agora já estamos certos de que vamos abrir um instituto teológico. Eu vou repetir, nós vamos abrir, permitindo o Senhor, um instituto teológico no mês de março. Então, se alguém quiser fazer teologia, poderá se inscrever no instituto teológico. É só você entrar em contato com esse número no WhatsApp, ou até mandar mensagens pelo blog, e ao longo dos dias nós vamos procurar facilitar esse caminho e tornar específico o caminho daqueles que querem fazer teologia. Esse curso será dado online, ou seja, você poderá fazer na sua casa. Na hora em que você quiser, você vai fazer a matéria, vai ouvir o áudio, vai ver o vídeo, vai receber a aula, vai receber uma recomendação da leitura de alguns livros, uma bibliografia, e depois vai apresentar o seu trabalho. Então, comunico hoje, um dia especial para comunicar, depois de uma reunião que tivemos ontem, que nós vamos abrir um instituto permitindo o Senhor no mês de março. Eu digo permitindo o Senhor, queridos, porque o Senhor é Deus, é soberano, é Ele quem decide. Nós não podemos fazer planos sobre nada, nada, nada de futuro, nem de curto prazo, nem de longo prazo. Porque o Senhor é quem sabe os dias da nossa vida, tá bem? Vamos bem de saúde. A pastora Margarete está num processo de recuperação que será lento, salvo uma intervenção milagrosa de Deus, mas está fazendo a sua fisioterapia e está caminhando. Voltando ao tema, o Instituto Teológico. Para você fazer o seu curso de teologia, tendo a facilidade de poder fazê-lo em sua casa. Outra informação importante, e nós vamos depois tornar isso mais acessível, deixando no blog isso bastante explícito. E também no WhatsApp, é que esse instituto vai se dedicar à formação de líderes, à formação de obreiros, que já são líderes, mas já são obreiros na igreja local. Nós chamamos assim na Assembleia de Deus. Esse curso que eu estou ministrando aos sábados é o curso de treinamento de obreiros, que comecei na amada Igreja Assembleia de Deus de Madureira, no Campo Atibaia, a quem manda um abraço ao presidente, pastor Zacarias e à pastora Ana. Grande abraço, e nós começamos o trabalho ali. E o Senhor foi fazendo crescer, e agora nós vamos nos dedicando mais integralmente à confecção de um instituto que possa dar cursos de teologia, uma faculdade de teologia, cursos para obreiros. Curso para liderança, mesmo daquele que não é um obreiro, não é um diácono, não é um presbítero, não é um oficial de escala, não é um pastor, mas deseja aspirar, aspira pela liderança, deseja vivenciar a liderança, nós vamos fazê-lo. Vamos também oferecer outros cursos, como cursos para casais. Cursos para a juventude, cursos específicos para pastores, jovens pastores, particularmente me preocupo bastante. Aliás, a palavra preocupar não é boa, porque ela diz pré-ocupar, né? Então, eu me sinto sensibilizado em trabalhar com jovens pastores para que eles tenham um ministério cada vez mais próximo de Jesus e assim por diante. Na área dos cânticos espirituais, haverá, com o passar do tempo, cursos para cantores, cursos para instrumentistas, e tudo isso, permitindo o Senhor, nós faremos ao longo dos próximos anos. Quero me dedicar, basicamente, ou quase totalmente a essa questão também. Então, já deixo esse aviso para que você saiba. E vai estar num preço absolutamente acessível, absolutamente acessível, mas isso eu vou informando para vocês passo a passo, tá bem? Essa é a primeira e mais importante, comunicação desse dia. Agora, tão importante ou mais importante é uma leitura devocional do irmão José de Amorim, que é sempre fiel, está todos os dias conosco, orando, postando mensagens. E hoje eu faço a leitura antes da leitura bíblica. Bom dia, acordei. E quem me permitiu abrir os olhos, quem me deu forças para ficar em pé, esperanças para recomeçar e capacidade para vencer, sempre terá a minha eterna gratidão. Obrigado, meu Deus, e feliz quinta-feira a todos. Aleluia. Nós vamos agora para a leitura do Salmo do livro de Gênesis, no capítulo 23. Só uma lembrança última, a respeito da comunicação feita, é que nós estamos já em contato, já tivemos, um contato, eu tive um contato e há um segundo contato com duas faculdades de teologia e para ver se de alguma maneira nós conseguimos conveniar esse curso com a faculdade. Esse é o nosso propósito com as faculdades. Então vamos ver aquilo que o Senhor nos orienta, qual é a direção que Ele nos dá. Amém, irmãos. Sara viveu 127 anos. Ela faleceu em Kiriate Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os hititas. No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Os hititas deram a seguinte resposta a Abraão: Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, teu morto na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Então Abraão levantou-se e se inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Hete, e rogou-lhes: Se consentis que eu leve meu morto e o enterre, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo. Que ele me dê por seu pleno valor na vossa esperança como posse funerária. Ora, Efrom, o Eteu, estava sentado entre os filhos de Hete. Ele tomou a palavra e declarou a Abraão diante de todos os hititas que haviam se chegado à porta da cidade: Oh, não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a caverna que nele está. Faço-te essa oferta na presença dos filhos do meu povo. Enterra, pois, o teu morto. Abraão inclinou-se diante dos homens da terra e assim replicou a Efrom, sendo ouvido por todos ali reunidos: Se concordas, ouve-me. Eu te peço, darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei o corpo da minha esposa. Efrom contestou a Abraão: Meu senhor, ouve-me, aquele pedaço da terra vale 400 peças de prata, mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, o teu morto. Então Abraão concordou com Efrom e pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos de Hete, 400 peças de prata, de acordo com o sistema de pesos e valores usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que está em Macpela, defronte de Manre, o próprio campo com a gruta que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo foram transferidos a Abraão como sua legítima propriedade perante todos os hititas que haviam vindo à porta da cidade. Em seguida, Abraão foi e enterrou o corpo de Sara na gruta do campo de Macpela, defronte de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Foi dessa maneira que o campo e a caverna que ali estão foram adquiridos por Abraão dos filhos de Hete como posse funerária. Amém. Que o Senhor abençoe a sua santíssima palavra. Aliás, ela já é e sempre será abençoada. Mas quando nós dizemos isso, que ele abençoe no sentido de que essa palavra não seja só letra para nós hoje, mas que seja espírito e vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma informação sobre o capítulo 23. Os túmulos de vários patriarcas e de suas respectivas esposas, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia, estão localizados segundo a tradição, numa grande gruta ou caverna, bem abaixo da Mesquita de Abraão, templo islâmico em Hebrom. Naquela época e cultura, as pessoas tinham forte desejo de ser sepultadas com seus pais ou antepassados na terra natal. Abraão, ao tomar a decisão de comprar um lugar de sepultamento nas terras de Canaã, deixa claro seu compromisso inabalável para com a promessa de Deus. Canaã era sua nova terra. Mesmo habitando em tendas provisórias, como peregrino e estrangeiro, almejava pelo lar eterno que lhe fora prometido, o qual o autor de Hebreus chama de a cidade estabelecida pelo grande arquiteto. Hebreus capítulo 11, verso 10 ao verso de número 13. Irmãos, algumas considerações aqui a serem feitas antes da conclusão. Em primeiro lugar, que tristeza, eu mencionei ontem que um lugar tão importante para a tradição israelita está debaixo de uma mesquita suntuosa, e a mesquita de Omar, que está no capítulo 22, exatamente no lugar onde Abraão levou seu filho para ser oferecido como oferta ao Senhor, e o Senhor impediu isso porque ele mesmo, o Deus de Israel, ia entregar o seu filho. E hoje em dia a mesquita está em cima desse lugar. Hoje eu falo de um outro lugar, o lugar do sepultamento de Sara, onde há uma outra mesquita, a mesquita de Abraão. Embora Abraão também seja o pai dos ismaelitas, dos descendentes de Ismael, que é o seu filho com Agar, é triste pensar que até os dias de hoje haja esse tipo de disposição guerreira entre os povos. E fica uma esperança que um dia toda a descendência de Abraão, da linhagem da promessa, que é Isaque, os descendentes de Ismael, que são as nações árabes, e depois os filhos de Abraão, que foram gerados a partir da fé na palavra do Senhor, mediante a vida e obra de Jesus Cristo, que é a nova Israel, todos nós que somos descendentes de Abraão, tenhamos harmonia entre nós. É triste ver, embora saibamos que isso está escrito e que vai acontecer, mas é triste, mesmo sabendo que vai acontecer, para mim é triste saber que há essa disposição guerreira ou a indisposição de um povo para com outro povo. Alguns vão ouvir e vão pensar, não, mas é direito desse ou direito daquele. E se você está pensando nisso agora, eu repreendo em nome de Jesus no seu coração. Porque essa é uma cogitação de disputa, de peleja, de luta, e quem cogita da carne, na verdade, é carne. Eu cogito das coisas do Espírito. E o Espírito e a vida de Deus não nos inspiram a essa luta, a essa guerra. Antes, pelo contrário, o Senhor já foi preparar um lugar E nesse lugar, no novo céu e na nova terra, nós viveremos. Todos aqueles que creem no Senhor e têm uma comunhão íntima com Ele e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, os que vieram depois, obviamente, de Jesus, e antes os que tinham um temor real do Senhor, vão habitar nesse novo céu e nessa nova terra. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque diz respeito a Abraão ser chamado de príncipe de Deus. O homem tinha um testemunho tão impactante, tão significativo no aspecto espiritual. As pessoas olhavam para ele e viam uma presença de Deus tão forte e uma bênção de Deus que o acompanhava dia após dia, inclusive a sua prosperidade econômica também, como eu já expliquei em outros sermões, que a prosperidade é bíblica. O que não é bíblico é a teologia da barganha, onde eu tento dar mais para Deus para receber mais. Ora, quem teve a iniciativa de dar primeiro foi Deus. Deus enviou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E pagou um preço que nós nem imaginamos, só vamos poder compreender um dia, quando estivermos plenamente com ele, num corpo glorificado que nós teremos, com um novo nome, só aí poderemos compreender aquilo que ele sofreu na sua inteireza. Mas enquanto isso, enquanto aguardamos, saiba que a prosperidade é bíblica. Deus pode abençoar você próspero e fazê-lo próspero. Pastor, mas não há um texto que diz que é muito difícil que os ricos entrem no céu? É verdade, há um texto que diz isso. Mas há duas considerações a ser feita sobre esse texto. Primeiro, Jesus não diz que é impossível. Ele diz que é muito difícil, é quase impossível. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de se apegar às coisas. Mas eu conheço muitas pessoas que são prósperas economicamente, materialmente, financeiramente. E são tementes, profundamente tementes a Deus. Conheço ao longo de 30 anos, desde a minha, aliás, mais, desde a minha igreja de origem, a igreja metodista no bairro do Brás, conheço pessoas que eram um pouco mais consolidadas nessa área econômico-financeira, e são pessoas absolutamente devotas ao Senhor e quebrantadas. E nada os impede, pelo contrário. Então, isso é preciso considerar. É preciso considerar que Jesus não está falando que é impossível, ele está falando que é muito difícil. E segunda coisa a considerar nessa palavra de Jesus: riqueza não é só o aspecto econômico, o contexto em que ele estava falando. Era especificamente de alguém, do jovem rico, de alguém que tinha amor, paixão, colocava a riqueza em primeiro lugar. Esse era o contexto do texto, é verdade. Mas riqueza, na totalidade da compreensão que a gente tem que chamar de sistemática da Bíblia. Em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, Barnabé, por exemplo, era um homem que tinha uma boa condição e ofereceu os seus bens para que a missão se expandisse. E temos centenas de exemplos, entre eles aqui, Abraão. Era próspero, era abençoado por Deus espiritualmente, era abençoado materialmente. Ao ponto de eles olharem para ele e dizerem: Tu és um príncipe de Deus. Essa é uma segunda consideração que eu faço do texto. Primeiro, a minha expectativa escatológica, a minha esperança escatológica e a sua também, de que um dia todos os povos serão um só em Cristo Jesus. A segunda, de que nós podemos prosperar espiritualmente em primeiro lugar. Porque se prosperarmos espiritualmente em primeiro lugar, não tornaremos nada, nenhuma riqueza, num ídolo ou num impedimento para a nossa salvação. E poderemos prosperar, Deus poderá confiar em nós e nos entregar a posse, porque nós não tornamos isso um ídolo. Numa outra ocasião, eu compartilho com vocês experiências particulares de grande bênção e nesta área e também experiência de outras pessoas nessa área. E um terceiro e último destaque é o caráter e a integridade de Abraão. Mesmo que os hititas estivessem insistindo para. Foram solidários no momento da dor para que ele enterrasse, para que ele sepultasse, é melhor colocar assim, porque não era exatamente enterro. Os mortos eram postos em cavernas e devidamente colocados. E os hititas insistiram muito nisso, mas também Abraão insistiu em comprar. E comprou por 400 moedas de prata. Só para você ter uma ideia, para se comprar um escravo, eram 30 moedas de prata. O preço de um escravo era 30 moedas de prata. Já nesse período e até o período de Jesus. Jesus então foi traído por Judas como se fosse um escravo. Por 30 moedas de prata. Com 30 moedas de prata, você comprava uma pessoa, um ser humano, vivo, para trabalhar para você a vida inteira como escravo, porque havia, infelizmente, também a escravidão nesse período. E o preço de uma pessoa viva era de 30 moedas. Abraão pagou 400 moedas de prata. Mais 33 vezes mais, né? Melhor, 10 vezes mais seriam 300. Ei, gente de humanas, né? 10 vezes mais seriam 300. Então, 13 vezes mais o preço para uma sepultura. E na verdade não era só a sepultura, mas era toda a localidade ao redor, onde ele comprou e se tornou proprietário daquele pedaço. A integridade de Abraão, mesmo que as pessoas estivessem oferecendo, e mesmo que isso tivesse sido pesado para ele, o texto diz que era um preço alto. Como hoje, infelizmente, é um preço alto também que se paga por um jazigo, por exemplo. Só que essa proporção aqui é uma coisa astronômica. Mas, mesmo sendo pesado, Abraão preferiu, pela sua integridade, ao invés de utilizar o de alguém, ele preferiu comprar, tomar posse por compra. Não que você, quando alguém lhe conceder, se você não tem condição de comprar e alguém conceder, você esteja errando e não seja íntegro, tá bem? Quero deixar bem claro. Se você não tem condição e alguém te oferece, é bênção de Deus. É Deus provendo para você, como ele provê para os pardais, como ele provê para os lírios do campo. Agora, da mesma maneira, se outra pessoa tem condição, como Abraão tinha condição, o que ele fez? Ele, mesmo sendo pesado ele preferiu comprar e tomou posse daquela localidade. E infelizmente, hoje, como eu disse no início, ela está debaixo de uma mesquita, mas o povo de Israel já começou a tomar posse por compra antes da conquista, né? Ainda estamos no tempo de Abraão aqui. Antes da conquista, por compra, ele já começou a tomar posse da terra que Deus lhe prometeu. Eu concluo dizendo: estamos falando do príncipe de Deus. Ah, que honraria! Que honraria se todos nós pudéssemos não receber o título, mas fôssemos considerados pelo Senhor como seus príncipes. Eu tenho convicção absoluta que o que Deus mais deseja, ele que é o rei, ele deseja que cada um dos seus filhos tenha tamanha intimidade com ele que possa ser reconhecido pelos homens, pelas mulheres, pelas pessoas, como príncipes de Deus. Príncipes de Deus, filhos do rei, filhos do Deus Altíssimo. Príncipes e princesas de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Tamanha bênção espiritual e tamanha bênção em todas as áreas da nossa vida. Essa, sobretudo, é a proposição do texto. Abraão lamentou a morte de sua esposa, Sara, e solicitou aos moradores da terra a posse da sepultura para colocar sua mulher. Ele comprou uma caverna para servir como sepultura. Os homens do lugar chamaram Abraão de príncipe de Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que todo cristão do Brasil e das nações, por seu testemunho espiritual, seja visto pelos homens como príncipe do Senhor. Eles poderão nos amar, ou aqueles que são das trevas até nos odiar, mas terão que reconhecer que somos teus filhos. Tu és o rei dos reis e nós somos príncipes do Senhor. Tome posse disso pela fé. Você é príncipe de Deus. Você é príncipe de Deus. Eu vou dizer a última vez: você é príncipe de Deus. E como príncipe, então, Abraão, no meio deles, eles ofereceram as sepulturas das suas próprias famílias para que ele pusesse a sua esposa. Todavia, Abraão desejava confirmar a compra por devido preço na caverna de Macpela, para sepultar sua mulher em sepultura da própria família. Então, Efrom, o Eteu, ofereceu a sepultura para Abraão. Abraão ouviu, mas insistiu em comprar a caverna e a terra por preço justo. Ele era um homem íntegro, sabia que tinha condições, mesmo que fosse pesado, ele preferiu comprar. E também isso diz respeito a uma verdade espiritual. Ele começou a tomar posse daquilo que seria a terra que Deus lhe prometeu e aos seus descendentes. O valor foi estabelecido. Abraão, como era um homem íntegro, pagou o preço que fora combinado. Dessa forma, ainda que o valor estabelecido estivesse alto, ao ponto de pesar para Abraão, o servo do Senhor decidiu proceder dessa maneira. A posse da terra passou para Abraão e foi confirmada, como de costume, na presença de testemunhas, junto às portas da cidade. Sara foi sepultada na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Lebron. Você já ouviu bastante falar isso nas mídias. Lebron, ali na região onde nós chamamos de Canaã, naquele momento histórico. Ficou sinalizado que, assim como Abraão tornou-se possuidor de um pedaço de terra Em Canaã, seus descendentes seriam futuramente possuidores de Canaã. Que Deus abençoe e nos guarde e nos faça, pelo testemunho das nossas vidas, príncipes do Altíssimo, príncipes que caminham em santidade no modelo da vida de Jesus, procurando nunca ter um erro, procurando nunca ter um erro, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu. Mas, pastor, todos erram, é verdade, por isso eu aviso que o caminho da santidade não é o caminho da inerrância. Nós procuramos a perfeição, mas tendo errado, há um caminho de volta. O arrependimento pelo erro, a confissão do pecado, o fruto do arrependimento, que é a mudança de vida e uma nova atitude de novo em direção à vida prometida de Deus, ao reto caminho de Deus, à ortodoxia. Eu estou separando só didaticamente, tá bem? A ortodoxia. Por quê? Ortodoxia é a reta doutrina. De volta ao caminho da reta doutrina, ao caminho da terra prometida, ao caminho da imagem e semelhança de Deus, ao caminho da perfeição em amor, que é amar Deus sobre todas as coisas e ao mal próximo como a si mesmo. Que Deus te abençoe e você tome posse e para sempre. Assuma que você é um príncipe de Deus, embaixador como príncipe fora da Canaã celestial, nós estamos, mas represente o reino do qual você é embaixador e seja um testemunho ao ponto das outras pessoas dizerem: eis ali um príncipe ou uma princesa do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia muito abençoado, aliás, a todos nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação, o poder, a autoridade, a integridade da pessoa do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim se espalhe sobre toda a terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.